Vamos abrir então as nossas Bíblias, seguindo aquele propósito do Cântico dos Degraus. Mas antes vamos abrir em Jeremias, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Jeremias, o profeta chorão, segundo os estudiosos. Profeta que lamentou a destruição de Jerusalém, chorou muito. Capítulo 1, o versículo 10. Aí diz Deus falando ao profeta: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. A nossa oração como igreja é que o Espírito Santo fale nos nossos corações. Amém? Por que então quatro verbos negativos e dois positivos? Alguns estudiosos veem essa ênfase aqui nos verbos negativos, porque a obra de desconstrução na vida de um filho de Deus é mais demorado do que a edificação. Por exemplo, Deus levou uma noite para tirar o povo do Egito e 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. Porque o velho homem, ele contaminou toda a nossa estrutura. Quando falamos toda a nossa estrutura, vejamos, temos que ver que o homem é corpo, alma e espírito. Então, de certa forma, o pecado danificou toda a estrutura humana. Então, a reconstrução é demorada. É um processo. Por isso, voltando lá para os Cânticos dos Degraus, do Salmo, que estamos estudando já há alguns dias, alguns domingos. Por que é chamado de Cântico dos Degraus? Na época das festas religiosas de Israel, o povo saía das regiões longínquas e iam para Jerusalém para adorar, porque Jerusalém tipifica, naquela época tipificava, o testemunho de Deus no planeta Terra. Por que Jerusalém era um testemunho de Deus na Terra? Porque lá havia um templo. Mas tem mais. Só isso? Não. No templo tinha uma arca. Tinha um lugar santíssimo. E lá Deus estava. Então Jerusalém era o testemunho de Deus na terra, porque Deus estava lá. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana e ela questiona o local de adoração, se é no monte ou em Jerusalém, Jesus disse: já chegou a hora, e vem, que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai em espírito e em verdade. Então, essa Jerusalém terrena foi transferida para dentro daquele que foi regenerado. Então, de uma certa forma, fazendo esse paralelo, A nossa caminhada é para a Jerusalém Celestial, para a presença de Deus que está no nosso espírito. Então, essa caminhada, que é longa, começa por uma experiência. O que significa um cristão? Qual é a definição de cristão na Bíblia? O cristão é aquele que está em Cristo. Como é que eu faço para estar em Cristo? Na sua atração. Ele nos atraiu, lá nós morremos, lá nós ressuscitamos. Aí dá-se o início de uma caminhada que é longa. Para você sair de um ambiente para outro, basta um passo. É a porta. Mas existe o caminho, Jesus fala, de uma porta e de um caminho. E este caminho, ele é dificultoso. Muitas vezes atribulado. Então, como filhos de Deus, nós precisamos aprender muita coisa neste caminho. Então, para facilitar, e eu já coloquei isso algumas vezes, o Salmo 120, que começa então o Cântico dos Degraus, que é essa caminhada rumo a Jerusalém, só que a nossa Jerusalém que não é a terrena, é a celestial, é a presença de Deus no nosso espírito. Nós precisamos tocar nessa presença, contemplar essa presença, precisamos ver a glória de Deus, por isso precisamos de olhos abertos para vermos a pessoa de Cristo habitando no nosso espírito. Então, do 120 até o 124 é a desconstrução. Nascemos de novo, mas precisamos ser tratados por Deus. Mesmo nascidos de novo, nós estamos cheios de manias, pensamentos complicados, enfermos em nível de alma. E não, nós precisamos do tratamento. Deus precisa desconstruir aquilo que o velho homem colocou, armazenou na nossa alma. O velho homem foi para a cruz. Se você crê nisto, essa é a grande verdade. Ele já foi sepultado. Você não tem nada mais a ver com o velho homem. Mas os hábitos ficaram registrados na nossa alma. Por isso que essa caminhada com Deus, e Deus permitindo uma série de coisas para desconstruir e depois edificar, trazer a edificação, evoluir, formar a vida de Cristo. Aí do 124 ao 129 é a revelação, Deus continua revelando e edificando. Do 130 ao 134, só para vocês terem uma noção, sempre vou fazer isso para facilitar o nosso estudo. Do 130 ao 134 é a formação da vida de Cristo em nós. Fomos salvos para. Deus nos tirou do mundo para. Para Ele. De nós mesmos. O sentido é que Deus nos salvou para nos transformar mais e mais à imagem do Seu Filho. Sermos parecidos com Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus. Então, vamos mais um pequeno detalhe. Do Salmo 120, que já estudamos assim de forma muito superficial, eu quero dizer para vocês que há uma riqueza de figuras aqui. Nós vamos colocar isso um pouco mais para frente. a riqueza que está por detrás. Por exemplo, quando a Bíblia fala seta, flecha, ficava no 120. Por que não espada? A espada está relacionada à palavra. A espada você tem controle. A flecha, quando você solta, você não tem como mais voltar. É a palavra do homem. Sabe aquela palavra agressiva que você soltou e que você sabe que vai queimar como zimbro, é outra figura? Mas não vamos deixar isso mais para frente. Que queima, que você gostaria de trazer e não consegue. E arde no seu peito e arde no peito daquele que ouviu. Que queima é a ideia de zimbro, é uma planta que ao pegar fogo demorava para se apagar, acesa. É assim a palavra do homem. Figuras maravilhosas nós vamos encontrar aqui. Mas o Salmo 120, passando pelo 121 até o 123, Deus está usando, permitindo os conflitos íntimos, pessoas, circunstâncias, para nos atrair para si. Então Deus está reunindo todas as coisas para nos conquistar. Então isso aí no Salmo 120, 121 até o 123. Mas o Salmo que nós vamos dar uma olhada hoje é o 124. Renan, pode ler do 1 ao 8. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que riqueza está nesse Salmo 124. Vocês têm figuras aqui, por exemplo, águas impetuosas. Falando aqui de uma figura interessante no 3, homens que se levantaram contra nós nos teriam engolido vivos. Como é que um homem pode engolir um outro homem vivo? Aqui está relacionado às bestas feras. Do versículo 1 até o versículo 5, Deus vai estar usando as nações. Do 120 ao 123, Deus está usando pessoas próximas, circunstâncias, a nossa angústia, para nos atrair para si. No 124, Deus está usando as nações para nos disciplinar. Eu não sei na história se existiu uma nação que sofreu tanto nas mãos dos inimigos como Israel. Debaixo do jugo do Império Babilônico, debaixo do Império do jugo dos assíricos, debaixo do jugo dos romanos, do grego, do medo-persa, uma nação sofrida. Só que aqui está falando de uma ira humana que se estende não só para a nação de Israel, mas para dentro do cristianismo. Este inimigo feroz, feraz, essa besta fera, aqui representa a ira das nações contra o cristianismo. Na história, basta olharmos a história, a igreja primitiva, do primeiro século, começando no Nero, ano 64, e terminando lá em Constantino, um período de quase 300 anos que as pessoas sofreram, e foi a maior perseguição de todos os tempos ao cristianismo. Depois nós tivemos também a Inquisição, a ira dos povos. Então, este inimigo, do versículo 1 ao versículo 5, mas nós temos o inimigo dentro do próprio cristianismo. A riqueza que está aí, por exemplo, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes. Isso aqui está relacionado ao leão. É uma figura interessante na Bíblia. Vamos olhar o Salmo 91. Essas duas figuras dentro do cristianismo. As nações fora e dois inimigos dentro do cristianismo. Vamos lá, 91, versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Duas figuras interessantes aqui no nosso meio. As nações estão furiosas, águas impetuosas. Estamos assustados. Mas há uma coisa, há uma sutileza. Há um inimigo dentro do cristianismo. As duas faces, a face de leão e a face de serpente. Vamos olhar 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios, o oposto de ébrios. Estejam firmes. Existe o inimigo aonde? Ao nosso derredor. Ele está fora? Não, ele está dentro. Agora, a figura deste leão é interessante. O leão, ele ataca pela frente. O que tipifica esse leão? É aquele sujeito que vem, abraça você, concorda com a mensagem e usa a mesma linguagem e ele é seu amigo. Ele vem de frente. Ele concorda. Ele te elogia. Ele ataca pela frente. Ele não se esconde. Ele vem com aquela aparência. Tem uma mesma linguagem. A coisa é muito parecida. É preciso uma lupa. Eu diria melhor, não lupa. Discernimento. A linguagem é tão idêntica, a coisa é tão parecida que fica difícil de detectar. Por isso, nós precisamos, os filhos de Deus, se você crer nisto, pedir a Deus o dom do discernimento para não engolir gato por lebre. Estamos vendo muita coisa parecida. Então, é a figura do leão. O que significa isto? O que que ele faz? Qual é a proposta dele? Usando o paralelo, ele ataca pela frente e aonde? No pescoço. Significa isso. Matar a presa por asfixia. E agora? Ele está mexendo com o quê? Com uma estrutura interessante. Vamos para Judas. Judas. É, versículo, não é o capítulo, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Qual é a intenção da figura do leão que vem na sua frente, graça e paz? Vai te oscular, te abraçar, elogiar dissimuladamente com a intenção dele roubar a soberania do nosso Deus. Negar que ele é Senhor. Cabeça. Perder a visão que Jesus Cristo é o Senhor. O que significa tragar? É tirar os teus olhos da soberania de Jesus Cristo. É tirar os teus olhos que Ele comanda, que Ele é Senhor, que Ele reina, que Ele domina sobre o reino dos homens, que Ele tem um controle sobre todas as coisas. E se você perder essa visão, Ele grudou no seu pescoço. Ele está grudado, dissimuladamente, dentro do cristianismo. A outra figura é da serpente. Serpente. Ela ataca de que forma? Por trás. É traiçoeira. É traidora. O que tipifica a serpente, então? É aquele que critica abertamente. O leão vem camuflado, a serpente tipifica. Inocula o quê? O veneno. E o que esse veneno vai fazer no seu organismo? Ele vai gerar uma série de consequências. A sonolência. Quando uma cobra, uma serpente pica uma pessoa, ela começa a sentir tontura, fica desestabilizada, fica turva. Ele não começa a enxergar mais nada. O que significa isto? Essa serpente que vem por trás, que joga o veneno crítico, são aqueles críticos mordais dentro do cristianismo. Pessoas que criticam, traiçoeiras, comentários picantes, denegrindo o outro. Qual a intenção? Vamos ver a origem dessa serpente e ver o que ela faz, a função dela. Por favor, vamos abrir Isaías 14, 12. Qual é a origem dela e a sua função? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? De onde ela veio? Ela caiu. O querubim da guarda desejou ser Deus. O finito querendo ser infinito. Uma criatura querendo ser criador. Como Deus sereis. Ele injetou veneno lá no casal. E aí Jesus disse: raça de víboras, todos nós fomos contaminados pelo veneno dessa serpente. Ele inoculou isto lá em Adão e transferiu por toda a raça. Por isso Jesus disse: raça de víboras. Agora, Qual é a função dessa serpente? Ele não pôde vencer Jesus Cristo na cruz. Ele foi derrotado ali naquela cruz. Nós morremos com Cristo. O que ele tem a ver dentro do cristianismo? Ele vem para debilitar os filhos de Deus. O que é debilitar? Enfraquecer. Dois inimigos dentro do cristianismo: o leão e a serpente. As nações, o inimigo externo. Mas o mais perigoso dos dois é o leão. Porque ele vem pela frente, ele se mostra receptivo, ele abraça você, tem uma mesma linguagem, mas não tem. Parece que é, mas não é. Denorex. Precisamos ser cuidadosos. Porque essas duas faces existem. Então, amados, queridos, do Salmo 120 ao 123, Deus está usando o conflito íntimo, as circunstâncias, as pessoas, para nos atrair para Ele. E usando o Salmo 124 para mostrar as nações, os inimigos dentro do cristianismo, para nos disciplinar. Porque tanto o leão que elogia como a serpente que critica, os dois são perigosos. Então nós precisamos ter cuidado com elogios e com a crítica. A crítica pode nos abater e o elogio pode nos inchar. Como eu posso? Olha que coisa maravilhosa, que pessoa. Tem que ter muito cuidado. A sutileza. Mas Deus está permitindo tudo isso. É uma caminhada. Porque o salmista repete. Ele fala por duas vezes: se não fosse o Senhor, por que essa repetição? Porque ele saiu da crise, do conflito íntimo. Mas ele sabe que tem problemas para frente. Você imaginou assim: esse problema sumiu. Agora eu estou livre. Graças a Deus. Daqui a pouco aparece outro. Por isso que nós não podemos perder de vista que Ele vai estar sempre, sempre atuando. Acabou um, começa o outro. Por isso que Ele repete: se o Senhor não estivesse do nosso lado, se referindo ao que Ele passou, e a segunda vez, se referindo ao que Ele vai passar. Puxa vida, que coisa mais negativa. Mas não é. É que Deus quer trabalhar com cada um de nós. Deus quer forjar o caráter de Cristo. Ele quer que você brilhe, que a glória dele se reflita, que as pessoas possam ver Cristo em cada um de nós. De que maneira? Quebrando o vaso de alabastro para exalar o perfume. O vaso tipifica a força natural da nossa alma, que precisa ser quebrada para exalar o perfume. Então é uma caminhada. O segundo estágio, que é a partir do dia 20, do 125 em diante, nós vamos ver que Deus começa a edificar o seu povo. Mas antes tem que desconstruir, tem que quebrar o nosso orgulho. Você acha que o nascer de novo está isento da tendência do orgulho? Não. Da soberba? Não. Então Deus precisa quebrar. Então, queridos, do 120, 121, 122, que alguém chegou e falou assim: por que você não falou do 122? Eu estou deixando para depois. Mas eu quero falar um pouquinho mais com vocês ainda, antes de entrarmos propriamente dito no Salmo. Que essa caminhada tem um objetivo, é o crescimento. Se uma pessoa, se uma criança estiver alimentando bem, ela vai crescer. Gente com problemas emocionais, daqui a pouco você encontra, poxa, como aquela pessoa cresceu emocionalmente. Mas existe um crescimento espiritual. O que significa isto? Crescer espiritualmente. Cuidado, cuidado, para não confundir crescimento espiritual com informações teológicas. Uma pessoa pode conhecer a Bíblia inteira, de cor e salteado, de trás para frente, e não ter nada a ver com crescimento. Porque o crescimento está relacionado, e aí agora nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, como é que a palavra define o nosso crescimento? Não é nenhuma interpretação humana. Nenhum conceito humano. Vamos ver o que Deus diz, o que, que a Bíblia define o que é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. À luz de um livro já conhecido, Cantares. Cantares, Cântico dos Cânticos. Antes, eu quero dizer para vocês que este livro é usado muitas vezes pelos pastores na pregação de relacionamento, no momento de casamento, faz bem usar, porque aqui está falando da intimidade também. Mas o que está aqui em Cantares, de forma figurada, figuras lindas, maravilhosas, que você pode até usar para sua amada hoje à noite. Ó, querida minha, eu te comparo com uma zégua de Faraó. Seja romântico com ela essa noite. Compare-a com uma zégua de Faraó. Mas eu quero dizer para vocês que esse animal belíssimo, de postura, de elegância, é isto que significa o animal. Agora, no capítulo 2, versículo 16. Pode ler, Renan. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apascenta o seu rebanho entre os lírios. Aqui está falando de Sulamita e Salomão. Você pode aplicar isso, o relacionamento de Deus com Israel, da igreja com Cristo e de Cristo com o nascido de novo. A intimidade. Vamos aplicar para a intimidade do cristão com Cristo, de forma individual. Por quê? Está ótimo, você nasceu de novo, Cristo é a sua vida, você está felicíssimo, você está como um cabrito pulando, um novilho saltando no pasto, em véspera de chuva. Mas você está muito centrado em você mesmo. O meu amado é meu. É muito nosso. Jesus é meu, ótimo. Mas há uma doencinha aqui, há um desequilíbrio. Não é saudável. Por isso, este cristão vai passar por momentos de crise. Pode ler, por favor, versículo, capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Desculpa, 6. Peraí. Deixa eu achar aqui. 5:7. Desculpa. Esse 5:7. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto. Os guardas dos muros. Ela passou por um momento difícil. Apanhou. Linguagem figurada. As crises. Porque nós crescemos de crise em crise. Deus precisa nos tirar do centro. Desconstruir esse apego é meu. Quando ela passa por essa crise, no capítulo 6, versículo 3, já muda. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Já mudou aqui. O primeiro é, ele é meu. Ela passa por uma crise, agora eu sou dele e ele é meu. Alguma coisa ainda precisa ser consertada. Aí vem o noivo. E o noivo fala coisas lindíssimas. Ele faz declarações de amor. Ele se revela. Ele mostra sua beleza. E ela se rende. Sete e dez. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Cadê o meu? Não tem mais? O que significa crescimento à luz de Cantares? Você sabe o que significa crescer à luz da revelação? É se perder em Deus. É isto que significa crescer. Você some. No início é meu, mas tem um caminho cheio de obstáculos, de vales. Eu sou dele, mas ele é meu ainda. Aí vem a revelação da palavra, porque sem a revelação, ninguém vai entender isso. Aí o noivo fala e a noiva se entrega. Como crescer? O que é crescimento? Domingo passado nós falamos sobre aquele enigma de Sansão. Do comedor saiu comida. E do forte saiu doçura. O que significa isto? Olha o crescimento. A exemplo desse enigma. Crescer é você pegar os leões e comer. E não ser engolido vivo por eles. E quando você pega um problema e transforma esse problema, como a Bíblia diz, considerando todas as coisas diante de Deus, esse monstro que vem para te engolir, e que você engole esse monstro, você vai tirar mel. A pessoa fica uma pessoa dócil. A doçura. Você sabe o que significa crescer? É ter o doce. É ter mel. Vamos olhar um pouco mais o crescimento à luz de Ezequiel. Capítulo 47. Ezequiel 47. Leia só o versículo 1, por favor. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Amados, mais uma riqueza, mais figuras. Vocês vão encontrar aqui a presença do templo. Vocês vão encontrar aqui altar. Altar é lugar de consagração. Vocês vão encontrar águas. Isso aqui está relacionado muito ao Evangelho de João. O Evangelho de João tem oito milagres. É significativo, se estudarmos o capítulo 47 ligado com os milagres, porque Jesus diz assim, Quem crê em mim, como diz, do seu interior fluirão rios. Ele está falando disso aqui, desta água que descia do templo. Então, o 47, versículo 1, é Deus estabelecendo a presença de Cristo no nosso íntimo. É a cruz dando fim no homem, no velho homem. Aí ele começa a vida cristã, ele começa a caminhar. Eu só vou citar o versículo 3. Ele começa a andar. As águas, a última parte, as águas que davam pelo artelhos. Ele está ainda em pé. Ele está feliz, ele está caminhando, porque ele tem forças. Mas está muito raso. Há uma rasura. Água até nos artelhos. É o início da nossa caminhada. Quando Deus nos regenerou, quando o Espírito Santo trouxe para dentro do nosso espírito a vida de Cristo, e agora Cristo vivendo em nós, somos como bebês. Estes quatro estágios aqui, muito relacionados aos quatro estágios do livro do Salmo 23. Quando Deus inicia ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva aos verdes pastos, águas tranquilas. É a primavera da nossa vida. Estamos no início da vida cristã. Mas devemos caminhar, porque o novo nascimento é o início para um crescer. A luz de Cantares, crescimento é se perder em Deus. Aí vocês vão encontrar mais uma medida no 4, e essa água que dava pelos lombos, não, antes, águas que davam pelo joelho, versículo 4. Joelho, o que significa joelho? O que representa o joelho? Veja que esse crescimento aqui é um crescimento que não é nada parecido com o crescimento que nós falamos, crescimento do ponto de vista dos homens. O joelho significa adoração, rendição. Ele começa em pé e de repente, quando ele caminha mais, e que ele tem a noção mais e mais da beleza de Cristo, da grandiosidade de Cristo, da majestade de Cristo, da soberania de Cristo, ele se rende e de repente ele está de joelhos. Adoração, porque agora ele descobre que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vive dentro dele. Mas de repente essas águas sobem também para os lombos. Por que lombos? Região dos principais órgãos da vida. Ele descobre que Cristo é a sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele descobriu que Jesus é o centro da sua vida. É a mola mestra do seu viver. E ele desce. Agora, por favor, leia o versículo 5. Do 47 de Ezequiel. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Descanso. Olha, queridos, a vida cristã é assim, você começa em pé, você está feliz, mas há uma coisa maior do que isso. Deus precisa nos dobrar. Porque o homem foi criado para olhar para o céu, olhar para cima. E o melhor lugar é deitado, boiando sobre as águas, descanso. Esse é o projeto de Deus. E tem mais ainda. Essa figura, este crescer, assim como Cantares define crescimento como se perder em Deus. Ezequiel define o crescimento. Versículo 7, 8 e 9. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Dá para perceber o que é o crescimento na visão de Ezequiel? É ter a visão da suficiência de Cristo. Isso é crescer. Cantares define crescimento como perder-se em Deus. Ezequiel define o crescer quando você tem a visão que Ele é suficiente. Que Ele é o seu tudo. Não só nos salvando, mas no nosso dia a dia, manifestando toda a sua riqueza, toda a sua abundância. Abundância! E mais ainda, nós seremos canais para bênçãos para outros. Peixe! Riqueza dos mares, simbolizando o cristianismo, peixe, riqueza, aonde? Em Cristo, e por onde essas águas passavam, deixavam que? Saudáveis. O que é crescimento? Significa que por onde você passa, aonde tem amargura, essa água, essa vida vai ser transformada em algo dócil. Em saudável. O que é crescer? É se perder em Deus. O que é crescer? É descobrir, é ter a visão que Jesus Cristo é suficiente. Mas vamos um pouquinho mais. Na visão de João, do Evangelho de João. O que significa o crescimento do ponto de vista daquele que teve uma intimidade, que andou com Jesus Cristo. E que escreveu o Evangelho de João e três cartas. Vamos lá. Capítulo 2. Aqui está falando da transformação da água em vinho. De uma forma rica. Água, símbolo da palavra. Vinho, símbolo da alegria. Não tem mais vinho. Vamos lá, capítulo 2. Podemos ler o versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Aqui é o início da vida cristã. O que é ser um cristão? Não tenho nada. Não tem mais vinho. Eu não tenho nada. Mas tem alguém que tem. O bom vinho é Cristo. Nós não temos nada em nós mesmos. Nem alegria, a não ser alegria da química. Alegria da vitória do Palmeiras. Eu não sei, da vitória do Flamengo, que eu sou botafoguense, fiquei muito triste, desliguei a televisão e não quis mais assistir o jogo. Se ganha, a gente é feliz. Mas é uma alegria transitória. Mas aqui está falando de uma alegria que permanece. Mas começa do zero. É um milagre. O novo nascimento é um milagre. Não tenho mais vinho, é o início da vida cristã. Mas se você juntar o primeiro milagre com o último milagre, vocês vão ver que este caminho que começou com zero vai continuar zero até o final. Capítulo 21 de João. Versículo 5. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Não. Qual é a semelhança? A vida cristã começa como uma negativa. Não. Não tem mais vinho. Ah, agora você está caminhando. Qual é o seu crescimento? Para chegar a dizer lá no fim: não. Você tem alguma coisa? Não. Do início ao fim, é não. Qual é? Como é que João define crescimento? Qual é a definição à luz desses dois milagres? Não mais eu, mas Cristo. O que significa crescer? Amados irmãos em Cristo, cada um que está aqui sentado, crescer nada mais é do que você se perder em Deus. Eu estou usando aqui uma expressão da Madame Guyon. Alguém ilustrou que eu achei fantástica a ilustração. Se tirássemos uma foto aqui, e de repente você pegasse essa foto, qual seria a pessoa que você iria olhar? Você mesmo. Não é verdade? Isso significa que você não esqueceu de você mesmo. É? Você deve olhar. Mas essa experiência que nos leva a perder em Deus, em que as pessoas vão ver Cristo exalando esse perfume. Como é que João define então crescer? Não mais eu, mas Cristo. Se você unir o primeiro milagre com o último, você tem a definição de vida cristã. Mas tem algo maior. O primeiro define o que é vida cristã. E o último milagre define a qualidade da vida cristã. Abundância. É vida abundante. O tema principal do Evangelho de João: eu vim para que tenham vida. É regeneração. É vida nova. Você está contente. Mas há algo mais. Para que tenham vida e vida em abundância. Não estou dizendo aqui abundância é ter belos carros, como um reverendo, um pastor, e se você conhece a comunidade olhando para o estacionamento. Isso é uma heresia. Prosperidade não define abundância. Abundância é Cristo, é a pessoa dele, é a riqueza dele. Você pode pensar as riquezas de Cristo no seu dia a dia. Como é que eu vou pensar? É quando você é atacado por Satanás, trazendo a lembrança a um pecado cometido no passado, e que você volta para a palavra e diz: ah, que Deus não se lembra dos meus pecados cometidos. Você pensou uma riqueza em Cristo. Quando ele quer roubar a sua paz, você diz: ele é a minha paz. Essa riqueza que está em Cristo. O que é crescer? Crescer é se perder em Deus. Agora, a pergunta para a gente caminhar para o final: como crescer? Jesus, Lucas 2, 52. Só mais um minutinho, por favor. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A pergunta é esta: por que Jesus crescia em sabedoria ou conhecimento, estatura e graça? Por que, meus irmãos? Você já pensou nisto? Você já viu a luz da palavra de Deus? Por que Jesus crescia em graça e conhecimento? Você sabe por quê? Porque ele tinha uma comida saborosa. Não é essa comida que entra e sai. Vamos agora para Isaías. Isaías, capítulo 7. Versículo 15, 14 e 15. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Qual era a comida de Jesus? Manteiga e mel. Puxa, manteiga e mel? Era a comida de Jesus? E aqueles pratos gostosos? Quem sabe Zaqueu ofereceu para ele? O que tinha lá? Vamos deduzir, cabritos? Mais uma figura belíssima para descrever o nosso crescimento. O que significa manteiga? Significa graça. E o que significa mel? Palavra. Jesus comia a palavra. Se alimentava de graça e palavra. Porque por isso que ele veio cheio de graça e de verdade. Não poderia ser ao contrário. Há um programa na televisão que diz que você é o que você come. Eu não sei se existe uma relação aí, eu não, é uma área, não sei, desconheço. Mas com certeza, se você se alimentar de manteiga e mel, você vai se tornar parecido com aquele. Porque o alimento de Jesus era manteiga e mel. Era graça. E ele era gracioso com as pessoas. E aí você vai descobrir, no relacionamento, se essa pessoa está se alimentando de graça. Se ela vem te tratar com graciosidade. Aí você sabe que ela está comendo manteiga, se alimentando de mel, porque tem palavra. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que as tuas palavras são mais doces do que o meu paladar, o meu paladar. Isso está lá no Salmo 119. Versículo 103. Há uma comparação. Vocês entendem, queridos, que há uma... Deus está usando figuras para mostrar a beleza deste relacionamento. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Se alimentava de quê? Manteiga e mel. Você sabe que manteiga é um dos derivados do leite. É essência animal. E mel é essência vegetal. Deus disse para quem, Abraão? Uma terra que emana leite e mel. É significativo? É rico? Uma terra que emana? E quem é a nossa terra que emana leite e mel? O nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa mais linda. Essa abundância. Alimento. Por que tanta deficiência? Por que as pessoas não crescem espiritualmente? Não comem manteiga. não come mel, está raquítica. Agora, eu vou citar um texto e você vai pedir a Deus para fazer o que fez com este homem, Ezequiel. Capítulo 3. Do versículo 1 ao 3. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá-lhe comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Coisa linda, estou a gente rindo aqui, acho que maravilhada com uma revelação. Rolo, mais uma figura. Palavra. Ele comeu e era doce, doce como mel. A palavra de Deus. Você sabe por que Jesus crescia em graça e conhecimento? Porque ele se alimentava de manteiga e mel. E você? Tem mais uma coisinha. Preste atenção no texto. Ele vai se alimentar de quê? Manteiga? E depois? Saberá? Vai para o texto agora. Para a gente encerrar olhando o Salmo. Só para um detalhe para vocês aí. Comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Como é que você faz? Como é que você leva uma pessoa a desprezar o mal? Alimentando de manteiga e mel. Porque quem come manteiga e mel não vai para a lama. Um povo alimentado de manteiga e mel sabe desprezar o mal. Isso aqui não. Isso aqui sim. Não é mais por imposição. Não é mais agora a lei. Porque aquele que se alimenta da graça é gracioso no andar, no falar. E quem se alimenta deste alimento grandioso que está em Cristo, graça, sabe desprezar o mal. Vamos dar um exemplo. Televisão. Eu tenho lá na minha casa um Sky, e que às vezes eu desço de vários canais e não acho nada. Aí eu esbarro na Globo News, na Discovery. Mas eu sei escolher, porque tem coisa que não dá para ver. Mas não foi ninguém que me disse que a televisão é lixo. A televisão tem lixo. Isso é verdade. O mundo está cheio de lixo. Mas como é que eu vou escolher uma coisa e desprezar a outra? Comendo manteiga e mel. Entenderam? Amados, precisamos ganhar mais e mais dessa revelação. Precisamos que Deus coloque no nosso coração a sede por Ele. Agora, para encerrar, a luz dos cânticos dos degraus. O que é crescer?